Quero ir pra casa, não vejo minhas coisas desde o começo de abril. Um relógio velho me espera parado desde o começo de abril. Tem uma menina que eu encontrei na estrada dizendo que volta comigo pra descansar um pouco da vida que a gente escolheu. Tchu-tchu, hey! Areia na varanda e conta de vidro na mão. Tchu-tchu, hey! Comida na mesa, lençol, travesseiro e colchão. Já chegou pra mim o dia em que você levanta e acha que fez a primeira parte de tudo que queria, e agora chegou sua vez de plantar raízes na terra de onde veio, tirando vida nova do chão. E logo depois você volta pra estrada pra ver o que ainda não viu. Tchu-tchu, hey! Areia na varanda e conta de vidro na mão. Tchu-tchu, hey! Comida na mesa, lençol, travesseiro e colchão. Já chegou pra mim o dia em que você levanta e acha que fez a primeira parte de tudo que queria, e agora chegou sua vez de plantar raízes na terra de onde veio, tirando vida nova do chão. E logo depois você volta pra estrada pra ver o que ainda não viu. Tchu-tchu, hey! Areia na varanda e pontas de vidro na mão. Tchu-tchu, hey! Comida na mesa, lençol, travesseiro e colchão.